Porque a escrita, o lado criativo está sempre presente, faz parte do ADN. Faz. A primeira coisa que eu fui na vida foi escritor, antes de ser advogado e antes de ser político, porque publiquei o meu primeiro livro, tinha acabado de fazer 17 anos, ainda não tinha chegado à universidade. Agora, esta faceta de escritor, poeta, romancista, ficcionista e ensaísta é pouco conhecida, porque eu não frequento as feiras literárias, enfim, a minha editora, que é a Coimbra Editora, também não faz grande publicidade, e, no entanto, eu tenho 30 e tal títulos, não é, que estou aí assim, à venda nestas modalidades de ficção, de poesia, de ensaio e de intervenção cívica, que é um género também literário, porque pode-se abordar questões importantes como o Estado Social, como o Serviço Nacional de Saúde, até de uma forma elevada, sem ser de uma forma partidária, portanto, de uma forma literária. Falou em Serviço Nacional de Saúde, é o coração dele, precisa ser reinventado ou reorganizado. Ele é reinventado todos os dias, ou melhor, é feito todos os dias pelos seus profissionais, mas ele precisa de facto de ser melhorado, ser aperfeiçoado, tornado mais humanizado, de forma a evitar essas listas de espera e essas situações anómalas que se verificam. Não estava no meu espírito, tendo aqueles que me ajudaram nessa caminhada, que começou em 1978-79, que realmente chegássemos quase 40 anos depois e houvesse tantas deficiências. Mas, enfim, agora temos esperança de que o atual governo assuma os seus compromissos publicamente assumidos e que dê passos no sentido de o tornar mais humanizado e melhor, e que também dê garantias que os profissionais se sintam bem no Serviço Nacional de Saúde. Está desiludido com esse percurso? Bem, a vida é assim, de altos e baixos, mas estou, de facto, algum desencanto, não apenas com esse percurso, porque houve muitos governos que o prejudicaram, não é? Que lhe cortaram muitos ramos, não é? Mas é que deixou de ser assim, um serviço para todos, como uma árvore grande é para todos, não é? Estou um pouco desencantado, mas também, enfim, procuro compensar esse desencanto com a esperança de que o futuro será melhor, porque não é só o Serviço Nacional de Saúde que foi objeto de algumas malfeitorias, a própria democracia está muito debilitada. E o Estado Social ainda mais, é preciso recompormos, não é? Este edifício que é a democracia, que está, enfim, um pouco arruinado, como se tivesse sofrido um tremor de terra, mas há esperança de que é possível e o futuro está nas nossas mãos. Eu tenho sempre esperança, porque sou uma pessoa de esperança. Se não tivesse esperança, não tinha começado essa empresa há cerca de 40 anos, não é?